mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Jurandir Filho, tô aqui, Felipe Mesquita. Estou aqui. É... Bruno Carvalho. Oi. Meu Deus, mano, lag de 10 segundos, cara. Não é possível. Não é possível que tenha demorado tanto para chegar a mensagem por aí. É o ping, Bruno, né? Não, chegou rápido a mensagem. Acho que o processamento foi demorado, né? Ela chega rápido, mas o cérebro ele tá no, naquela vontade, né? Não, o processamento é rápido também. É rápido? Olha, foi uma decisão então, você demorar. Esse é o charme agora. Será que é uma decisão? Caraca, será que é, mãe, bem que pensado, saco, e planejado? Muito bem, vamos lá, vamos responder perguntas. Tem uma pergunta aqui que o Bruno Carvalho pode responder pra nós aqui. Vamos Henrique responder Fontes. Perguntas. Não é possível. Bruno, por favor, né? Coloque um acelerômetro aí, por favor. Henrique Fontes. Como é feita a distribuição dos dev kits para as desenvolvedoras? Só empresas de porte grande recebem dev kits? Qual o critério adotado pela Microsoft e Sony, por exemplo? Não. Não é só empresa grande que recebe. Na verdade, você pode tentar se cadastrar como desenvolvedor, porque assim, para ter acesso ao DevKit, o primeiro passo é você se cadastrar como desenvolvedor oficialmente naquela plataforma. Isso seja Microsoft, seja Sony, seja Nintendo. E a partir daí, eles vão te permitir um cadastro ou negar, e aí você vai passar pelo processo de adquirir um DevKit. Em alguns casos, por exemplo, devs maiores têm alguns benefícios, vamos supor. É óbvio que quando a Nintendo está para lançar um console novo, a Sony está para lançar um console novo, ela chega numa EA da vida, ela chega numa Rockstar da vida e fala assim, ó, tô aqui pra você já começar a trabalhar. Esse é o benefício de você ser grande, você vai receber o DevKit antes de todo mundo, porque pra eles é interessante que, quando o console lance, ele tenha jogos pra serem disponíveis pro público, né, pra estarem disponíveis pro público. Mas qualquer dev pode tentar, e não existe garantia que você vai passar pelo processo, mas você pode tentar se inscrever, e você pode, através desse processo, solicitar um DevKit. E aí o solicitar... Entenda como você bem quiser, porque em alguns casos, efetivo, você paga pelo DevKit. Ele não é um produto de graça. Ele vem ou uma licença em modelo de comodato, ou você compra. Na verdade, assim, você nunca, para ser bem honesto, você nunca compra. Imagine que você está pagando pelo direito de poder utilizar aquilo. Em algum momento, na teoria, aquilo precisa voltar para as empresas. Tá? É um comodato. E aí, você, uma vez inscrito e uma vez... solicitado e garantido acesso ao DevKit, a sua responsabilidade é trazer ele para o Brasil. Por que eu digo isso? Tô falando pro caso de dev brasileiro, né? Não existe distribuição oficial de DevKit no Brasil. Muitos deles vêm direto de fora e aí cabe ao desenvolvedor fazer com que esse produto chegue aqui. O DevKit, Bruno, ele é um videogame? Ele é um videogame aberto? Aberto? Como assim? O que quer dizer aberto? Não, é um videogame sem layout, assim, sabe? Sem a casca. Sem... Não, ele tem uma casca própria, né? Mas não é igual a que vai ser finalizada pro... Depende do videogame, na verdade. Tem videogames que o DevKit é bem parecido ou basicamente igual o do console. Mas tem uns que são completamente diferentes também. É porque tem DevKits, por exemplo, você tem um DevKit de uma geração corrente. Ah, do PS5, por exemplo. Você tem um DevKit dele. O PS5 já existe há muitos anos, então, né, então, ok. Mas o de um videogame que não foi lançado ainda, tipo um PS6, será que já existe alguma coisa de um PS6? Será que alguma empresa já recebeu o DevKit do PS6? Não. Isso não, mas com certeza ele já existe. O PlayStation 5 é um que ficou famoso porque o DevKit dele vazou antes do videogame, né? Caraca, não é algo 100%. Essa é a merda, e é por isso que eles não enviam normal pra todo mundo, né? Só pras empresas muito grandes, né? Mandei a foto no nosso grupo aí, ó. Inclusive você consegue ver na foto dois DevKits do PlayStation 5 e dois DevKits do PlayStation 4 ali atrás, né? Acho que é o PlayStation 4 Pro e um normal, né, Bruno? Eu sei que... Absolutamente nada a ver com... Acesso aí, acho que se não me engano aqueles dois, o de cima ali é do Pro, né? Isso, então. O que acontece? Você tem DevKits como o da Sony, que são bem diferentes dos consoles. Inclusive, teve até uma polêmica recente do cara que tava vendendo DevKit... Eu não quero nem discutir isso aí, cara, porque isso é uma coisa tão errada. Porque assim, esse cara, não sei se vocês viram essa notícia, o cara que disfarçou um PlayStation de Pizza Station e vendeu um DevKit, vendeu por, acho que não lembro, 30 pau, alguma coisa assim, eu não vou lembrar o valor exatamente agora. E o pessoal brincando, consegui enganar a Sony. O que as pessoas não entendem são as implicações disso. Quando você é um desenvolvedor, e aí eu tô falando de qualquer tamanho, indie, grande, o que seja, lembre-se do que eu falei. Não existe direito de você ter acesso a um dev kit. É um, digamos, é um privilégio que você conquistou através de uma relação com a empresa. Quando esse tipo de coisa acontece, você acha que esse cara tá ferrando só ele mesmo? Não tá. Porque agora a Sony pra fornecer dev kit vai ser muito mais restrita por causa desse tipo de situação. Então sabe quem sofre? O dev pequeno. Porque eles começam a fechar as portas. Pô, tá vendo o que dá a gente botar dev kit na mão desses caras? É isso. Então a pessoa que faz isso é de uma idiotice tão grande que ela não tem noção do que ela tá fazendo. Tem uma razão pra você não poder vender dev kit, cara. E aí o cara desse faz uma coisa dessas, ele tá prejudicando, não ele, o mercado inteiro, né? Ele tá prejudicando os desenvolvedores menores que vão ficar. Sim. Agora vai ser muito mais difícil pros caras conseguirem. É, isso acontece em todas as áreas, Bruno. Todas as áreas. Infelizmente é isso. A gente teve uma experiência de... A gente faz aquelas pré-estreias de filmes, né? E aí alguns estúdios grandes estavam começando a fazer com muitas pessoas, inclusive com canais, veículos um pouco menores, com o objetivo de massificar mais ainda, né? O lançamento de um filme. E aí fizeram com um site que tinha acabado de começar, era pequeno e tudo, mas tinha um público lá. E aí simplesmente filmaram de uma pré-estreia um trecho do filme e postaram. E, cara, prejudicou absolutamente todo mundo, porque... Por exemplo, uma Disney daqui, a Disney de fora vai comer a Disney daqui, entendeu? Diz assim, caraca, como é que vocês permitiram isso acontecer? Aí o que é que eles fazem lá de fora? Porque todas as press de uma empresa como a Disney, ela tem que ser aprovada lá fora. Não é aprovada aqui, não. Aqui é feita uma seleção e aí lá fora é feita a aprovação. Simplesmente pararam de aprovar. Quem faz as press da Disney, isso aconteceu tem uns 7 anos, mais ou menos. Depois desse caso, só a Disney mesmo, a empresa Disney Brasil, que faz as press, ela só faz aonde? Em São Paulo. Acabou. Não faz mais em nenhum outro estado. E aí, um ano atrás, voltaram a fazer cabine de imprensa, porque isso foi tão sério, esse caso. E, tipo, nem era um filme hypado, tudo mais, um filme aleatório de princesa, uma coisa assim. É um filme que nem rendeu grana e etc. Isso foi tão forte que eles pararam de fazer cabine de imprensa em outros estados também. Só faziam em São Paulo e no Rio de Janeiro. Porque é onde tem representantes da Disney mesmo, né? A Disney tem escritório. E aí, de uns um ano e meio mais ou menos pra cá, um ano e meio, dois anos pra cá, eles voltaram a fazer em algumas capitais do Brasil as cabines de imprensa, as sessões de imprensa, né? Cara, é complicado. É por isso que esse tipo de coisa não pode acontecer, gente, né? É um absurdo, cara, porque é o que eu falei, as pessoas não entendem as implicações disso. Tanto que as empresas de desenvolvedores de console, as fabricantes, são muito restritas, cara. Esse negócio de não pode ter imagem não é brincadeirinha. Você assina um acordo em que você não pode, o desenvolvedor não pode ficar postando imagem de dev kit. Então, por exemplo, quando a gente produz algum conteúdo lá na Qbyte, a gente toma o maior cuidado do mundo pra não mostrar esse tipo de conteúdo. E aí, só pra voltar na pergunta, como é que são os dev kits, alguns são bem diferentes, como é o caso do PlayStation mesmo, que é bem diferente da unidade final, e outros são bem parecidos. Então, às vezes, você fala assim, mas eu vou postar porque parece, mas tem como saber. Então, você tem alguns dev kits que são muito parecidos com o console. Se você olhar ele pro olhar leigo, eu vou citar um aqui que já é legado, então pode falar. O do Play 3, por exemplo. O do Play 3, diferente do que é o Play 4 e o Play 5, ele é muito parecido com a unidade do Play 3 mesmo. O olhar leigo vai falar assim, isso aqui é um PlayStation 3. Só que ele tem algumas diferenças. E o mais importante do dev kit é que ele não é o hardware exatamente do videogame. Ele tem algumas, digamos assim, algumas variações de funcionalidade que te permitem trabalhar coisas que no console normal você não faria. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Não posso citar exatamente a fabricante que é, mas você tem um dev kit em que ele pode virar um console ou outro. E você pode expandir, por exemplo, recursos nele pra ele tentar simular um outro console, entendeu? Você não pode falar, mas eu posso. Não, melhor não. É engraçado porque tem alguns que a gente sabe. Mas, por exemplo, tem alguns também, né, Bruno? O caso do próprio Play 3, ele, por exemplo, tem... Se você olhar de frente, ele é igual. Mas se você olhar atrás... Ele é diferente, exato. Ele tem várias entradas a mais que um PlayStation 3 não tem normalmente. Exatamente, sabe? Exatamente. E você tem, na verdade, também consoles... que são comerciais também, que não fazem exatamente papel de dev kit, mas eles têm dev modes, né? O próprio isso. Xbox Series S tem também. Exato. Isso é uma coisa que a Microsoft faz que foi muito bom para a comunidade mesmo. Você tem um programa no Xbox, que é o Idea Xbox, que é um programa específico para desenvolvedor indie. E dentro desse programa, eles acabaram trabalhando muito forte nesse modelo que o Felipe falou, que é você pode comprar um Xbox Retail e ele não vai virar um dev kit, mas você pode converter ele para development mode, ou seja, você pode desenvolver e você vai poder testar algumas features. Claro que não vai ser exatamente igual um dev kit, mas para poder mais desenvolvedores terem acesso. Porque é mais caro, você ter um dev kit específico, ele é mais caro que um console retail, né? Então, nesse caso, essa iniciativa do pessoal da Microsoft foi muito legal, porque permitiu que os desenvolvedores menores que não teriam condição de acessar um dev kit, de trazer um dev kit para o Brasil, por exemplo, né, falando dos devs brasileiros, conseguissem comprar uma versão retail e converter ele para o que a gente chama de dev mode. Depois que a geração já está acontecendo, tipo a do PS4. Geração rolando... Do PS5, PS5, né? Uhum. O PS5, geração atual. Rolando, etc. Uma desenvolvedora pode postar uma foto do dev kit? Não. Tanto que você pode ver que você nunca vê uma foto oficial de uma desenvolvedora com dev kit. Não pode. Não pode. Você assina NDA. Pra quem não sabe, um NDA, ele é um Non-Disclosure Agreement, que todas as informações que você tem acesso, o conteúdo que você tem acesso, você não pode divulgar. Então você nunca vai ver uma empresa grande postando foto de bobeira de dev kit, sabe? É, geralmente a gente só vê de fato imagens desses dev kits quando vaza mesmo. Quando rola tipo um negócio desse que o Bruno falou, alguém aí que tá vendendo um dev kit, que é um negócio, inclusive, que eu não sei como é que é todas, né, as fabricantes, assim, com todos os consoles, mas alguns não são nem exatamente uma compra, né? Isso, é um comodato. É um comodato, é tipo um aluguel. É. Isso. É, geralmente eles não pedem de volta, né? Não, muito dificilmente. Mas sabe o que já aconteceu muito? No período que você tinha, digamos, escassez de dev kit, eles pedem para você, se não estiver utilizando, realocar para outro dev, por exemplo. Isso já aconteceu. Ah, você tá num projeto e não tá utilizando ativamente? Você pode realocar o seu para outro dev? Isso acontece, tá? Hoje em dia até um pouco menos, porque tem, digamos que tem mais dev kit aí disponível, mas existe essa situação justamente por isso. Você tá... É um comodato. O console não é seu. Ou deve que aquela unidade de desenvolvimento não é sua. Vamos lá, mais perguntas aqui. O Iel Félix pergunta pra quem não é pai ainda: vocês pretendem ser algum dia? Se sim, como acham que será? Isso sai pra mim e pro Felipe, né? Porque o Bruno já é pai há bastante tempo. Exatamente. Ô Bruno, mas isso sai pra ti também. Tu já pensou em ser pai de outro filho? Cara, já considerei. Aliás, algumas, né, vezes. Aliás, ter outro filho, né? No caso, né? Ser pai de outro filho é... Não, mas assim, já considerei... Já pensou adotar o Felipe? Cara, assim, eu já considerei isso, essa hipótese, principalmente porque, assim, eu tô numa idade que ainda permitiria que isso acontecesse. Sim. Só que aí é um contraste não, pra muito homem, grande. Pra homem é assim, aquele negócio... Outro dia eu vi o Robert De Niro, ele foi pai de novo, né? Não. Deus abençoe. Robert De Niro, cara. Robert Deus abençoe pai da indústria farmacêutica. De Niro tem 80 anos. Mas pra mulher é claro que sim, conforme o tempo passa a ter um processo que tem que ter um acompanhamento médico mais cuidadoso, porque passa a ser um risco até pra vida da própria mulher, né? Sim. Mas, excluindo esse fato, o que eu estava ponderando, na verdade, é se eu teria pique pra acompanhar uma nova formação de criança, da mesma maneira que eu tive com a minha filha, porque eu fui pai jovem, então isso permitiu que eu tivesse, em função da idade, mais ânimo para poder acompanhar. Então, eu acompanhei muito a vida da minha filha em função, porque eu tinha muito ânimo também, né? Hoje, sim, eu sou uma pessoa de 40 anos, já não tenho mais o mesmo 42, pique que eu tinha. Né, Bruno? Isso, não 42. Coma, não coma os 2 anos aí, que eu tô ligado. Tá bom. Mas eu não tenho o mesmo vigor físico, a mesma disposição dos meus 20. Então isso é algo que eu tenho que ponderar. A minha paciência, talvez... Qual a idade da tua filha hoje? Não entendi. Qual a idade da tua filha hoje? A minha filha é 23. Ó, aí. Eu fui pai aos 19. E... Então assim, eu tive todo um... Claro que assim, hoje eu sou mais maduro, então vários dos perrengues que eu passei, eu vou encarar de outra maneira. Sim. Mas focando no aspecto realmente da disposição física, eu não sei, cara, se eu daria conta de outra criança. Porque assim, eu tenho que pensar que eu vou ser pai dos meus 42 e até essa criança se tornar adulta, são mais 18 anos. Então eu tenho que aguentar isso até os 60, tá ligado? É. Sem falar que vai ficar meio estranho, porque assim, eu tenho Você uma filha um já avô. De... É, então. E eu tenho uma filha de 23. E eu vou ter uma nova criança, né? Um menino ou uma menina, não sei. Sim. Uma nova criança. E vai ficar meio estranho. Essa discrepância é muito grande da idade pra minha filha. Apesar que minha mãe mesmo foi mãe novamente aos 45, né? Eu falei, eu tenho somos em 4 irmãos mesmo, né? Assim. E minha mãe veio ser mãe novamente aos 45 anos. Então, o gap de idade entre eu e a minha irmã mais nova é um gap de 20 anos de idade, cara. Caraca. Sabe, eu sou 20 anos mais velho que a minha irmã mais nova. Então, seria um gap semelhante até, né? Então, são 3 irmãos do primeiro casamento da tua mãe. Isso. E a irmã veio depois, né? Veio bem depois, ela veio só no segundo casamento da minha mãe. Então assim, eu e meu irmão, eu sou o mais velho, né? Então eu tenho um irmão mais novo que eu, 2 anos. Eu sou de 82, ele é de 84. Aí eu tenho um outro irmão que são 6 anos de diferença pra mim, que são 80, ele nasceu em 88, que é até aí normal, né? Uhum. E aí tem essa irmã minha que na verdade são 22 anos de diferença. Caramba, distante, né? Ela é mais nova, por exemplo, que a minha filha. Então eu tenho uma irmã que é tia da minha filha, que é mais nova que a minha filha, entendeu? Caraca, imagina. Pois é. Tua filha chamando a tua irmã de senhora. E ela, então, mas ela, como elas têm uma idade próxima, o que acaba sendo, elas se tratam mais como amigas mesmo, do que... Tipo, não existe formalidade de uma chamada de tia e outra de sobrinha, sabe? Pois eu, quando meu sobrinho nasceu, ele nasceu em 94. Uhum. Eu tinha 12 anos. E aí, quando ele começou a falar, mais ou menos ali em 97... 96? Uhum. 7 ali, mais ou menos, 98. E aí ele tinha uns 3, 4 anos. E aí ele me chamava de senhor. E eu, caraca, eu tenho 15, 16 anos e eu sou chamado de senhor. Eu me sentia uma... Eu me dava uma importância muito grande pra essa comunicação dele comigo, uhum. Sabe, assim. E até hoje eles me chamam. Tio, o senhor tem... tipo assim, ele manda mensagem de WhatsApp pra mim. Ele já tem lá seus... 30 e... 30 e quanto? 30 anos, né? Ele fez 30 anos agora. Na minha idade. É, exatamente. Aí ele manda assim, tio, o senhor me empresta o Final Fantasy VII Remake do senhor? Doideiro. Claro, meu sobrinho. Claro. Você fala assim, claro, meu filho. Mas e vocês aí? Caraca, a pergunta foi pra gente, é verdade. Exato. A única pessoa que não precisaria responder, respondeu. Vocês querem passar batido. Eu vou dizer que eu já pensei alguns anos atrás. Hoje em dia eu penso muito menos. Porque vendo a nossa dinâmica aqui em casa, a gente sabe, a gente gosta muito da dinâmica que a gente tem aqui, né? Eu, a Mari, os gatos e tudo. Uma criança vai mudar completamente a dinâmica do negócio. E aí a gente tem que estar preparado pra isso, né? Tem que querer, né? E tem que estar preparado pra isso. Não é simplesmente vamos fazer e vamos. Sem se preparar. Porque vai mudar tudo, né? Muda tudo, né, Bruno? Muda a forma que você convive. Você não pode mais fazer o que você fazia antes, que é tipo, vamos decidir aqui. Vamos viajar esse fim de semana. Tipo, do nada. E simplesmente não é assim que acontece. Vai demorar um pouco pra voltar aos eixos, eu diria assim, sabe? A dinâmica da casa muda. E eu não tô nem discutindo se isso é bom ou ruim. No meu caso, por exemplo, a minha filha me ajudou a amadurecer muito, sabe? Minha filha, eu falo isso... Mas ela é porque você teve filho com 19 anos, né? Isso, então, mas minha filha salvou minha vida, cara. Porque eu, tipo, eu até brinquei que era um largado da vida pegada ao Felipe aí. Então... Caraca, Felipe. Obrigado. Felipe virou um exemplo negativo. Felipe Exato. Não é esse cara, não, mano. Não é negativo, não é negativo. Mas eu, quando era positivo, mais... Positivo também não é, né? Mas... Só falar um negócio meio... Seu Madruga, né? Só porque o Felipe é essa pessoa que vive na rua aí... É. E passa as madrugadas nas ruas de BH... Bebe todo dia... E não sei... Mal bebo hoje em dia, bebo pouquíssimo. Olha aí. Mas, assim... Minha filha me ajudou a amadurecer muito... E isso mudou minha vida, porque... Profissionalmente falando, questão do meu posicionamento com relação à vida mesmo, sim. Tudo. Então, muda, sim, a dinâmica da casa, isso muda a sua rotina, muda a sua vida. Mas isso não quer dizer que seja uma coisa ruim. Só que você precisa se adaptar àquela realidade. É. Agora, é o que você falou, vocês têm uma rotina hoje, vocês estão acostumados a isso, vocês têm uma certa liberdade pelo fato de não ter uma criança em casa hoje, vocês podem se permitir essas loucuras de, ah, eu quero, vamos viajar, vamos, acabou. E é isso, mas vamos. Mas porque ter filho, Bruno, principalmente hoje em dia, a gente tá muito mais consciente do que alguns anos atrás, né? Com certeza. A gente tá mais consciente de saber o quão, eu diria, o quão pesado financeiramente tá você ter um filho hoje, né, hoje em dia. Porque a gente tá numa geração que mal consegue comprar um lugar pra morar. Antigamente, eu não diria que é mais fácil, mas era mais comum a gente ver os nossos, né, nossos pais e tudo conseguindo comprar seu apartamento, sua casa, seu carro. Hoje em dia, quem é que compra apartamento? Quem é que compra casa? É que são dois fatores. Tem muita gente que compra, né? Porque, enfim, tem muita gente... Existe uma disparidade muito grande, né? Ou a pessoa tem muito dinheiro, ela quase não tem dinheiro, né? Mas é muito difícil, você não consegue ter essa projeção. E o filho, cara, um filho é uma responsabilidade que você vai ter, de educação, de vivência, por muitos anos, muitos anos. E quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala também de responsabilidade financeira, né? Não é só, sim, de educação, né? Sim. Tanto que esse era um tema, por exemplo, no meu caso, mesmo quando eu era mais novo, quando eu cogitava ter um segundo filho, era um ponto que eu ponderava, que é o seguinte: se eu não tiver condições de dar a mesma qualidade de vida que eu tenho pra essa minha filha, não tem razão de eu ter um outro filho agora, porque o que vai acontecer, eu vou prejudicar as duas crianças. Aconteceu na minha família assim: meus pais tiveram meus três irmãos, e aí, no caso, dois irmãos e uma irmã, e aí eles falaram assim: acho que a gente não tem mais condição de ter nenhum filho agora, que já tá puxado, não sei o quê, não sei o quê. E aí, passaram-se 4 anos, meu pai conseguiu entrar pro concurso que ele tanto queria. E aí a qualidade de vida melhorou absurdamente. E aí eu nasci, um ano depois. Então eu nasci, meus irmãos até falam: ah, tu nasceu quando as coisas estavam boas. Tu não sabe o que é que a gente passou. E é isso, eu não tenho culpa nenhuma disso, né? Mas enfim, né? É só pra dizer isso, que realmente... Eu acho que esse pensamento que eu falei é um pensamento que acontece com muita gente, sabe? Sim. Eu vejo essa geração de... eu não falo nem geração de hoje, porque eu não sou geração de hoje, né? Mas eu absorvi parte do pensamento que existe hoje em dia, cara. Que ter filho você tem que ter muita responsabilidade. Tem que ter muita responsabilidade pra ter filho. E eu não sei se eu vou querer abdicar das coisas que eu tenho hoje em dia por causa de um filho. Se eu tiver um dia, vai ser a maior experiência da minha vida? Provavelmente. Provavelmente. Vai ser o amor da minha vida? Provavelmente também. Mas não sei também, né? Vai que, né? Vai que. Vai que acontece. Mas eu não sou fechado a isso não, tá? Tem gente que é fechado, né? Não vou ter. E fim. E tu, Felipe, o que tu acha? Cara, eu já quis ter mais... Já quis ter muitos, assim. Hoje em dia eu ainda quero ter, mas eu acho que um. Porque é meio que um pouco do que... que o Bruno falou, assim, pra ter vários, teria que ter uma possibilidade de ter uma, sabe, de dar uma qualidade de vida igual ou melhor que eu tive, né? Eu acho que eu não botaria um filho no mundo pra ter, pra viver pior do que eu vivi, assim. É o pensamento que eu tenho hoje, né? Mas eu gostaria muito de ter um filho, sim. Mas não é algo que eu tô planejando, tipo assim, não tá no meu, nas minhas metas próximas, assim, não, sabe? Antes eu falava assim, Felipe. Mas é um desejo. Ah, se você... uma pessoa solteira, conversando com solteiros, né? E aí você fala assim: não, primeiro você tem que ter um relacionamento, né? Porque aí você vai ter um filho com uma pessoa que não tá se relacionando. E aí, o mundo foi passando e isso ficou meio que indiferente, né? Tem gente que quer ter filho independente de ter relacionamento e etc. Mas eu acredito muito nisso, de você ter o filho ser o fruto de uma relação, sabe? E eu não tô falando só de você gerar uma criança, não. Eu sei adotar mesmo, mas ser um fruto de uma relação. Sim, sim, Eu gosto de acreditar muito nisso, porque eu acho que a educação vem muito da parceria, sabe? Assim, de duas pessoas com as suas experiências, com suas vivências, juntos, trabalhando ali, né? Em comunhão, eu diria até, pra educação e pra formação daquele novo ser, né? Uhum. Eu acredito muito nisso. Mas tem gente que não, né? Tipo assim, não, eu quero ter filho, é isso aí, vamos nessa. E é a realidade de muitos brasileiros, né? Ter filhos solteiros, né? Principalmente as mulheres, né? Uhum. Porque só o que tem é pai ausente e pai que descobre que é pai, mas não cuida, né? Não dá suporte, etc. É, a parte mais fácil do filho é fazer, né? Fazer filho é muito fácil. Fácil e gostoso. Fácil e bom. Exatamente. Aí depois é que o caldo engrossa. Mas eu fico com esse pensamento, sabe? De que eu sinto que essa geração de hoje é um pouco mais consciente de que ter filho é brabo, sabe? Apesar de que tem uma galera também que tem filho adoidado hoje em dia e não para. Mas eu sinto que parte das pessoas que me cercam, assim, eu sinto um pensamento sobre ter filho e a maioria não quer ter filho. E é um problema que tá sendo, acho que não só daqui, não só do meu núcleo, eu acho que é um problema do Brasil e mundial, né? Tem vários lugares aí. É um problema global. Que tem consequências indiretas. Claro que a gente sempre pensa no impacto na gente, mas o que tá acontecendo é que a população mundial tá envelhecendo, né? Isso. Tem muitos países aí, inclusive, que estão oferecendo incentivo para casais que queiram ter filhos migrarem para poder manter, sabe? Porque realmente você tem uma... É claro que é ótimo que as pessoas possam viver mais, mas isso traz consequências indiretas também, no sentido de que você começa a perder tração social, você começa a perder tração na força de trabalho local, isso pode acabar com a população de um lugar, né? Tipo assim, então tem todo um aspecto social, antropológico aí, dessas escolhas que, como eu falei, tem países hoje, cidades aí que oferecem um incentivo para casais que queiram ter filhos. Olha, venham para cá, migrem para cá e a gente dá uma grana para você ter filhos, sabe? Jovens, por exemplo, casais jovens, essas coisas, né? Eu tava vendo a taxa aqui do Brasil, cara, ela só cai, a taxa de natalidade. Dos anos 70 para cá, que é onde começa a pesquisa, só cai. Não teve nenhum momento assim, Brasil ganhou a Copa, vamos fazer menino. Não tem. É, nem isso. Nada. Vai ver, é isso que tá faltando, né? O Brasil ganhar a Copa. Precisa de uma estabilidade, né? Imagina. Deixa eu até ver aqui, ó. Acho que tem problemas de natalidade no Brasil. Ó, nos anos 50, até a metade dos anos 50, era normal ter, em média, 6 filhos. Um casal, né? Um caso gerado por uma mulher. Uhum. 6? Nos anos 70, 6. 6 filhos. A média? A média. Anos 50. Caramba. A média, né? Porque, meu avô e minha avó tiveram 12 filhos. A minha bisavó teve 17. Pra você ver. A gente já falou isso aqui, né? Acho. E aí eles pegam, assim, a média, inclusive, pra quem teve um, né? E quem teve o máximo, eles fizeram isso aqui e deu a média. Uhum. Nos anos 50, sim, ali. Sim, sim. Anos 70, 4,7. Ou seja, quase 5 por pessoa, né? Ali. Por família, filhos por família. Isso. Anos 90, comecinho dos anos 90, 2,6. Já caiu, né? Em 20 anos, caiu muito. A metade, né? Se você pensar. De 2010, 1,8. Ou seja, tá beirando ali. 2, 1 por família. E agora tá 1,7. A pesquisa feita em 2020. Eu tô achando que tá alto até. Eu acharia que você já teria passado pra 0 ponto alguma coisa já, cara. Porque assim... Talvez na próxima pesquisa isso aconteça, Bruno. É, porque hoje em dia você não vê mais casais com múltiplos filhos, né? Você não vê famílias com múltiplos filhos. E o que tem substituído as crianças, que é uma, digamos, um modelo moderno, são as famílias que são pais de pet, né? Uhum. Então, e tem muitas casas, como é o caso do próprio Jurandir, que citou, ele tem 2 pets... Então, meio que eles suprem uma necessidade que a gente tem, né, do ser humano, porque a gente tem... De companhia, de presença. De companhia, né? Exato. Então, para muitas famílias, isso é o natural hoje. Você tem famílias, pessoas também, indivíduos, não necessariamente família, mas indivíduos que hoje preferem ter um pet do que uma criança efetivamente em casa, né? Não, você vê, aí fala assim, mas é muito bom, né, você ter aí seu cachorro, seu gato e tudo, você não gasta nada. Aí pensando nisso, os cuidados que você tem que ter com o seu pet tá cada vez mais caro. Você levar pro veterinário é mais caro do que pra um ser humano. Calma aí, cara! Calma aí, paizão. Não, aí não, Jurandir. Lógico que não. Que loucura é essa? Cara, pet é mais caro, Bruno, não, mano. Tem cirurgia que você faz, tem coisa que tem que fazer que é muito caro, Bruno. Mas pra ser humano é mais caro ainda. A diferença é que pro ser humano você geralmente faz um plano de saúde. Exame de sangue de gato é mais caro do que de humano. Isso, então, tem plano de saúde pra pet hoje em dia. Eu tô ligado disso. Então, assim, é óbvio, aí não tem nem comparação. Você ter uma criança é muito mais caro do que ter um pet, pô. Muito mais caro. Inclusive, eu sei disso porque eu tenho meu pet econômico aqui, né? Eu fiz... Mas você dá a comida premium pra ele, né? Você dá a comida que o rosto do seu pet tá na caixa. Mas mesmo assim é mais barato que você comprar comida pra criança. Ele é econômico pra caramba, pô. Comparado com uma criança... Você tá falando que a sua filha não foi tão econômica. Não, minha filha... Fio, eu vou te dar um exemplo. Uma saída pra comer com a minha filha, eu pago uns 6 meses de comida pra pet, mano. Vocês estão... Não tem comparação. Você consegue precificar qual o preço de um hemograma completo? Não, porque eu não pago, porque eu tenho plano de saúde, né? Beleza, mas... Deve ser caro se tiver que pagar por fora. Se você chegar na clínica, né? E você... Eu quero fazer um exame aqui, compadre. Né, e você leva lá a parada e aí você paga. Uhum. Deve ser uns 100 reais, mais ou menos. Que 100 reais, Jandir? Eu tô pesquisando aqui. Onde que um exame é 100 reais? Eu tô vendo aqui, ó. Eu pesquisei no Google, tá? Google nosso pai. É... E aí tem aqui, ó, veja os valores médios dos principais exames de sangue. Hemograma, 10 reais. Que 10 reais? 10 a 25 reais. 10 reais você não cobre nem a ampola que o pessoal usa. Mas você vai colocando, mas você vai colocando, ó, tipo, ó, 10 a 15 reais o hemograma completo. A glicemia e jejum, de 7 a 15 reais. Colesterol, de 23 a 56 reais. Aí você junta um pacotinho ali, né, de exames, que é isso que você solicita, né, quando você vai no médico, se solicita, ah, eu quero hemograma, quero colesterol, a glicemia, os triglicerídeos, os... blá. E aí o cara coloca lá, e aí ele sabe que cada coisa que você pede, pra vitamina D, é uma coisa que se pede muito hoje em dia, ele sabe que cada coisa que ele tá pedindo vai ser um potinho diferente e vai ser uma, né, uma medição diferente. É, mas no fim vai dar o quê? Uns 100, 150 reais? O do gato eu paguei 250 reais o exame de sangue dele, mais caro que o humano. Um exemplo só, né? Não quer dizer que tudo é mais caro que o humano, mas no caso do exame de sangue foi. Eu acho que é porque tem pouco e aí não tem tanta demanda e aí se cobra mais caro. Mas hoje em dia você, em cada bairro, tem pelo menos umas, o quê? 10 lojas pets aí. Veterinário, tem um monte de coisa aí. É muito fácil, né? De encontrar loja de coisa de pet. Coisa que pega 20 anos atrás. A gente sabia, na cidade ali, na região, qual era o local que tinha uma loja que vendia coisa pra pet. Porque antigamente, se você lembra, Bruno, se o Bruno é das antigas, o Felipe também, o Evan também, ele sabe disso. Que a gente dava comida de verdade pros nossos cachorros, né? Sim. É, vai fazer o galeto. Comer o galeto, os ossos lá, vai pro cachorro, o cachorro vai comer. Se bem que não façam isso, tá? Não calma. Pé de galinha, tudo bem. Agora, osso, não tem. Tem aquele ossinho pequeno lá, não pode, que pode entrar na garganta. Pode entrar na garganta, pode perfurar a garganta do cachorro. Não façam isso. Inclusive, senhor Jurandir, pois não. O senhor está sendo aqui desmentido pelo nosso querido Evandro de Freitas, que trouxe informações quentíssimas do além aí, que ele fazia exame de sangue periodicamente e fazia por fora. E ele falou que não é nada 150 reais que você tá falando, não. Era mil e pouco, fio. E o senhor Evandro, sabemos que é um cara que acompanha ali na risca, hein? Então, não, senhor. Esse negócio de exame de 550 reais aí é loucura. Não, ele tá falando ao contrário, caralho. Ele disse aqui no nosso chat do UOL, que fala assim, por incrível que pareça, o Jurandir tá certo. Mandou coisa rara. Mandou nosso chat GPT hoje. Calma, mas espera, continua ali a leitura, espera. Não, eu só pego essa parte. Isso aqui, ó. Ó, vou pegar aqui, ó. Ele falou, eu fazia exames todo ano, pagando todo ano. Dava mil e pouco. Mas o que era, ele falou que você tava certo é que no hemograma... Eletrocardiograma e tudo, Evandro, ou era só o sangue? Só os exames de sangue? Ah, contando tudo. Então eu devia ter aquela parada de passar na barriga ali. Como é aquele bicho? É o... De ultrassom? O Evandro vai fazer ultrassom? Mas você não faz lá dos órgãos pra ver como é que os órgãos estão? Como é aquele... pra ver como é que tá o fígado, se tem gordura no fígado. Não, ele falou que era só exame de sangue e urina, tá vendo? Ah, exame de sangue e urina. Porra, mil conto. Cara, aí, né? Tá vendo? Não. Mas isso há quantos como, anos, Evandro? Quantos anos? Porque hoje em dia, os pets foram super valorizados. Hoje em dia tem roupa de pet da Chanel. Isso tem. Bolo de pet, tem tudo pra pet. Muito bem, muito bem. Fechamos, então? É isso, vambora. Eu sou o Jurandir Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. Até falhar a voz. She's crazy like a fool. What about daddy cool? about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.